Essa é nossa, meu irmão. Pegada dos Manos. Pegada dos Manos. O hit do povão. Do povão. Chega dessa palhaçada, botando a culpa na pessoa errada. Sem essa de que tá cansada, pode seguir a sua caminhada. Eu sei que você pensa muito em mim e acha que é melhor ficar assim, vivendo uma vida de aparência, mas na verdade você tá é com carência. Eu sei que você quer me encontrar em um boteco de qualquer lugar, dizendo que já se esqueceu, mas na verdade quem te esqueceu fui eu. Então bebe, bebe, chora, tá numa carência. Bebe, chora, isso que é sofrência. Vira tudo, que situação. Então bebe, bebe, chora, tá numa carência. Bebe, chora, isso que é sofrência. Vira tudo, que situação. Bora beber, porque amar tá difícil, velho. Portal Tula Rocha. E chega dessa palhaçada, botando a culpa na pessoa errada. Sem essa de que tá cansada, pode seguir a sua caminhada. Eu sei que você pensa muito em mim e acha que é melhor ficar assim, vivendo uma vida de aparência, mas na verdade você tá numa carência. Eu sei que você quer me encontrar em um boteco de qualquer lugar, dizendo que já me esqueceu, mas na verdade quem te esqueceu fui eu. Então bebe, bebe, chora, tá numa carência. Bebe, chora, isso que é sofrência. Vira tudo e situação. Então bebe, bebe, bebe, bebe, chora, tá numa carência. Bebe, chora, isso que é sofrência. Vira tudo, que situação. Coração partido não mata não.